Live. Agora, agora. The best DJ Edison in the new set live. O Super Pop. Eu vim aqui só pra te ver. Bora, Pitbull! Ô Super Pop, cadê você? Uma salva de palmas pra galera do Ouro Negro aí. Olha os fogos do Ouro Negro. Que legal, né, gente? Que maravilha. Mas, quem quer pop, bota a mãozinha pra cima! Bem-vindos a mais um show do DJ Elisson. Hoje! Aqui, no Águia de Fogo, Super Pop Live. Joga o bracinho pra cima, família Pop! Estamos de volta! Joga o batidão! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma! Mãozinha pra cima, quem é filho de Deus? Mãozinha pra cima, toma bicada, toma bicada, toma bicada. Bora, Pitbull! Um, dois, três, na batida, deixa na batida, deixa na batida, todo mundo com a mãozinha pra cima, batida com a minha na mão, todo mundo assim, ó, tchá, tchá, ei, tchá, tchá, tchá, tchá, ei, tchá, tchá, ó, 5, 4, 3, 2, 1, lá vai! Segura, segura, lá vai ali pra frente. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. 3, 2, 1, agora! Chegar em casa aí, bota o bracinho pra cima. Quem tira o chapéu pro gordinho aí, bota o bracinho pra cima. Tamo juntos! 3, 2, 1, gordinho! Mais uma virada, mais uma virada, mais uma virada. Agora! esse gordinho não comanda aqui não. Ele comanda ali, ó. Lá vai eu agora, deixa comigo. Agora. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima, entra no clima. Fica. Girando, girando, é o paisão que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o paisão que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. Esse é o pop diferente! Tudo que eu sempre quis, tu deve ficar contente. Mano, tu é tipo Bob e Hermina. Vai beleza, tá querendo cuidar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Se eu vou pra frente, o bagulho endoida. Se eu tô aqui também, o bagulho vai endoidar, entendeu? Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. Olha, o Paysandu não tem que se calar porque foi só a primeira. Calma que ainda tem mais, o campeonato não acabou. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha. Ei, produção, sem muito mimimi. Joga aqui o símbolo do Paysandu, por favor. Joga. No escurinho. Paga tudo, paga tudo. Paga tudo. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima, só quem é do Bicola. Quem bota fé que o Paysandu vai dar a volta por cima? O Marista Branca. O quê? Parece que vocês estão tristes. Tudo bem. Mas bora cantar mais forte, que é fiel bicolor, porra! Quem é do Paysandu, deixa no escurinho! Joga o bracinho pra cima, quem é do Paysandu? Uma lista branca! E o quê? Já te falei no México, gordinho, que ele vai pra cima mesmo! Quem é do clube do Remo? Joga o bracinho pra cima. Joga o símbolo do leão aqui, produção. E pra mostrar que é tudo sincronismo, os moves, tudo azul. Tudo azul. Em homenagem à galera do leão. A vitória do leão. Quem é do leão? Bate na palma da mão. Quem é do leão? Bate na palma da mão. Vai! Remo! De novo. Remo! Bicha, para de agir quando é abençoada. Quando Deus abençoa, ele manda chuvas pra gente. Olha aí, ó. Mãozinha pra cima pra agradecer, papai do céu. Todo mundo, galera do Pitbull, mãozinha pra cima e acompanha os Move Head assim, ó. Vai! Direita, esquerda, direita. Tô de volta, bicho. Te cala aí, eu tô de volta. Vai! Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita! Apaga tudo! Tem dúvida! Cheguei no pistão. especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo popstar, aqui está a mesa. Caralho, acende a... Apague esse fogo aí, neguinho. Apaga, apaga, apaga, apaga. Apaga aqui com o mão da tua família pop. E aí? Tá gostando, né? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem rebolando pro papai. Vem rebolando pro papai. Bora, jamaicano. O águia não sobe, hein? Rebola pro papai. Vai! Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E cantando, e cantando, e cantando, vai! Eu... O águia voou, voou. Deixa voar, deixa voar. Que surpresa agradável aqui pra mim, meu irmão. Viviane Batidão. É ele ou ela, já sabe? Ele. Viviane Batidão. Rapaz, que é isso? Você vir aqui. Ela tá grávida, é profissionalismo isso. Profissionalismo. Viviane Batidão aqui no Pop Live. Libera o microfone pra mulher aí. Libera pra ela, libera pra ela. Jeito, unidade móvel. Fale pra gente, Vivi. Cante pra gente rapidinho, Vivi. Olha, Vivi. Oi. Todo mundo sabe que isso aqui a gente sempre faz ao vivo. Eu sei que foi mandado, mas pra gente é prazeroso ter você aqui comigo, aqui no Pop, até porque você é artista paraense e a gente deve esse respeito pra você. E tava na mídia e você tem que cantar aqui no Pop. Agora, Vivi! Fiquei emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E o quê? E dizer que eu te amo e essa guerra feia boba pra mim vai ter só quem sabe cantar. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra a paz, ficar contigo me faz bem demais. Papão. Mais um beijo bem grandão pra galera do meu clube do Remo! Bora! Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. E o quê? Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Só quem sabe cantar comigo, eu quero ouvir! Eu não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Yeah. Faz assim, bora, faz assim, faz assim. Endoida, endoida, endoida, endoida. Vai, endoida, endoida, endoida. Só quem tá solteiro, endoida aí. Endoida, endoida, endoida. Isso é bloco Pitbull. Te amar. Agora vem chorar na minha porta, vem dizer se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Você me disse um dia, o nosso amor não vai repetir. Ô, sequência porrada! Esse é o Pop! Na condição, que chorei logo o Xandão. É de lembro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, do sul já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós, porque o pai é valente que comanda aqui. Sou linda menina, sou das valetes no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. É calcada pra de olho e as valetes não esquenta. Sou linda menina, sou das valetes no clima. Linda sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. É calcada pra de olho e as valetes não esquenta. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Baixinho, deixa baixinho, Ellison, deixa baixinho. Quem sabe faz ao vivo, né, meu amigo? Com certeza. Verdade, verdade. Por isso que eu tô aqui no Pop. Gente, prazer imenso, imenso, imenso estar aqui com vocês. Mais um ano, segundo ano que eu tô aqui no Bloco Pitbull, fazendo essa imensa participação com vocês, porque a festa tá desde cedo, né? Teve Ouro Negro, Pop, Dourado já cantou? Dourado vai cantar daqui a pouquinho pra vocês, e eu com toda certeza. Agora é o seguinte, peraí. Quem aqui já viveu um amor complicado? Deixa eu dar um recadinho aqui. Fale aqui de novo, meu amigo, no meu ouvido. O bloco Pitbull é da loja Fortaleza Software, representante oficial da marca Pitbull no Pará, né? É isso? E vai me vestir futuramente, tá, papai? Eu estou gravidinha, não sei se dá pra vocês verem daí, mas eu estou de buchão. Mas daqui a pouco meu neném sai, tá no meu colo. E eu vou vestir Pitbull, é claro. Pitbull é a marca, meu irmão! Com certeza, com certeza. Agora sim, Alisson, assim, ó. Eu vou te pegar agora. Quando penso em ligar pra você, eu me

deixar uma aqui também. Dá pra gente finalizar gostoso, assim, ó. Ai, não faz isso com nós dois, a gente tem que se entender. Você me pediu um tempo, não existe isso de um tempo. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora me pediu um tempo, já disse não existe tempo. Bora mais uma, Ellison. Deixa eu mandar um beijo especial pro meu amigo Primorte. Beijo, viu? Obrigada pela parceria maravilhosa. Mais um ano aqui no bloco Pitbull com essa galera linda que não tem chuva certa, viu? A gente tá aqui debaixo de chuva. Bora sim, ó! Ellison. Quem sabe faz ao vivo. Bora que o bagulho vai doidar de novo. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bora, bagulho, bagulho, bagulho. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E agora, Ellison? Se necessita reggaetão, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos pegarnos como animais. Se necessita reggaetão, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Obrigado, William, obrigado, Dani, obrigado, galera do Explosão. Tá todo mundo aí? Meu parceiro Naldo Bazuca. Si te dan ganas de bailar, pues dale. O Pipo! En esta disco todos somos iguales. Do leilão também. Alô, Daniel do Bruno e Trio, Daniel Venório. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Será que dá pro Águia girar de verdade aí? Bora, bora, bora girando. Eu acho que dá. Será que dá conta de girar, meu Águia? Não sei, moleque. Dá ou não dá? Gira pra direita, gira pra direita. Gira, gira, gira, gira, gira. Pra esquerda, vai girando. Vai girando, girando, girando. Aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. Vai girando, girando, girando. Aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Joga o bracinho pra cima, bate na palminha. Eu quero saber quem é do Corinthians. Aí bota o bracinho pra cima, bate na palminha. Quem é do Flamengo também? Bate na palminha na mão. Vai, vai, vai, vai. E faz o caqui. craqueado e fumo baseado. E faz o craqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Bora endoidando! Vocês estão prontas, piranha? É o Pop Guaraci! Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. Por quê? Bora, Maguição! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Por quê? Tô passando mal, tô passando mal. Por quê, brother? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Tô pa... Bora, malandro! Do Ceará também, daí com a gente. Obrigado, Ceará. Tá tocando, 72 horas do nosso ladinho. Obrigado, Red de Malucão também. Tá de volta na sua casa e no Bloco Pitbull. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Mais safada, na hora de ganhar. Nossa, Miguel Mamão também tá aqui presente. Fala, Mamão! Abraço pra você! O Derek do Lobo também tá aqui com a gente. Alô, Derek! Preciso te ter. Vai! Emoção, eu não preciso mais beber. Peraí, todo mundo com mãozinha pra cima aí, todo mundo com mãozinha pra cima. Quem tá curtindo o carnaval na maior paz? Quem é do Bloco Pitbull, bota o bracinho pra cima. E das lojas Fortaleza Subway, mãozinha pra cima, tá fechada com o Pop, por isso que deu. Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando mozão. Me deu onda, que vontade de te ter, garota. É a família BBG. O pai te ama, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Segura na batida e bate na palminha. Quem torce pro papão, bate na palma da mão. Quem torce pro papão, bate na palma da mão. Quem torce pro leão, bate na palma da mão. Quem bota fé que o clube do Remo vai ser campeão? Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão? E quem sabe canta, canta, canta, vai, vai. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu quero escutar bem forte, mais uma vez, vai. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu já sei que vocês não sabem cantar essa, mas essa aqui eu duvido, eu duvido. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha só. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Bora, Pitbull! É muito explosiva, não mexe com ela, não. Não, não. É muito explosiva, não briga com ela, não. Segura. Eu quero uma mulher pra dançar com o jamaicano agora aqui no palco, porque o Pop é desses. Alguma mulher pra dançar aqui no palco rápido, sobe aí. Só uma. Só uma. Só uma. Sobe. Sobe. Ela vai se jogar. Tá aqui, as duas, ninguém se mete mais. As duas. Um, dois, três, vai! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão. Elorinha, tem que ir no chão. Chão. Vai no chão. Esfrega o palco, esfrega. No palco. Ai. É assim que os homens gostam! Oi! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com... Agora deixa o explosão, vai! Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Oi. Quem gostou, dá uma salva de palmas para as meninas aí. Elas estão representando. Obrigado mesmo, meninas. Jefferson, você deixa para as meninas aí, para todas elas. Bora que o bloco Pitbull não pode parar. Atenção, Casa Bete. Agora vai. Vai, toma. Vai, toma. Só gostosa. Possuído agora. Jamaicano, toma, chame cada uma delas e dê CD para as meninas e vamos lá, show. Eu vou querer Mamonas Assassinas, eu vou querer também o Timar. Vai, toma, só gostosa. Obrigado, advogado Jefferson. Atenção, filhote. Ai, de presente, apareceu, né, meu irmão? Vai, toma, só gostosa. Ô novinha. Se é tudo de bom, bom. Jamaicano. Boquinha, tua boquinha. Me marcou com batom. No chão! Dá uma lapada no chão. Bora, né? Duda Equipe Cachaça, como é que é, maninho? Você, Luana. Daniel Almeida. Todo mundo aí, pode crer. Livinho que vai mandar. É pra tu obedecer. Para segurar a equipe de apoio. Cozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão. Vereador Lulu, também daqui presente. Homem da comunidade, alô Lulu. Se é tudo de bom. Com a boquinha, tua boquinha. Me marcou com o batom. Bora deixar de onda que o Alisson vai doidar no bloco. Pedimos. Tu tarará no balanço do chiclete. Vem pra cá. E a explosão também, pode gritar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Deus eternamente. Tá todo mundo aqui, Danilo tá estressado. Chicleteiro vai dançar. Deixa na batida. Quem tá solteiro, joga um bracinho pra cima. Quem tá solteiro. Quem tem amigo sincero aí, bota o bracinho pra cima. Só quem tem amigo sincero, bate na palminha da mão. Vai, tchá. Agora abraça o amigo sincero. Quem tem uma amiga gostosa aí, abraça a amiga gostosa, vai. Quem tem amigo corno, abraça o amigo corno. Abraço, abraço. Quem tem amigo viado, abraço, amigo viado. É caramba! Vai, vai, vai. Abraço de amigo. Abraço os amigos. Vou pegar no pescoço. Abraço os amigos. Fala, Dieguinho, Rodriguinho. Conhece? Equipe Single. Vai se conhecer agora, hein? Abraço os amigos. O homem que abraça a mulher do lado. Abraço os amigos. Pode beijar na boca que eu tô mandando. Abraço os amigos. Abraço os amigos. Abraço os amigos. Vou pegar no pescoço. Pega no pescoço. Djavan, Galego, Camarão. Pega no pescoço. Abraço os amigos. Abraço os amigos. Abraço os amigos. Louro do cachaçou. E a primeira dama massa. Tem que tirar o chapéu pra você. Vou na minha contagem. Bora, bora, bora, vai. Vai todo mundo pra direita. Pega no pescoço. E ao lado esquerdo de vocês. Fiel de Marituba, também daqui presente, apareceu, né, maninho? Kid Cavaniak aqui também com a gente, amor, Kid! Edilson Rex! Essa jamaicano. Quem tem fé em Deus e quem gosta do Mano Brown, bota o bracinho pra cima. E quem sabe canta. Carnaval, vai. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Bora, Tom, bora, Nandinho. Eu me sinto às vezes meio pai. Seguro que nenhum vira-lata sem. Muito obrigado, meu grande amigo Ney da Pedreira. Também daqui presente, a primeira dama, Rafaela. Será, meu Ramires, dá meu brinquedo de fogo. Mariazinha, toda a galera aqui no pop. Tá na balada. Patório Eduardo, Alan, Cirede, Bruninho, Vitor, Pipolho, Fantasminha. Uma mulher ingrata que te beija de. Te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaça, Alisson, dá piso nela. O pra ir com a gente também, meu parceiro Anderson então, e Adriele, R. A Boutique. Olha também, DJ Davi Vila, tá na área, meu irmão. Segurou. Verdade comigo, inimigo não me quer. Tocou a campainha, prim, pra clamar meu fim. Dois malucos amados, sim, um bisqueiro e um estopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar que eu comi. Renanzinho Pressão de Marituba. Tava lá, vadia mentirosa, nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, cão, tipo buceta e saia. Talarico nunca fui, fui, fui, fui, fui, fui, fui, fui. Eu queria que todo mundo botasse mãozinha pra cima aqui. Foi filho de Deus. Quem acredita no Papai do Céu, bote a mãozinha pra cima aí. Assim como o Hélice, Juninho, Nandinho, o Tom. Bota a mãozinha pra cima. Pedindo o carnaval cheio de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, sem violência pra todos nós. Mas esse cara veio e canta assim, ó. Eu comecei a namorar. Aí! Só pra tentar me consertar. Ai, Javadão. Eu fiz de tudo pra mudar, eu tentei. É, né? Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Quero ver! Pois é, meu amigo. Não. E quem tá solteiro nesse carnaval vem cantar bem forte! Coração, quem tá solteiro hoje aqui? E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Mas é de verdade, quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Ela chega arranhando os corações, velho. Vai, vai, vai, vai. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. Quem sabe vai cantar! O que tava dando certo agora deu errado. Não é que ia querer reviver nosso passado. Dia 18, sábado que vem, ele vai cantar ao vivo, hein? Metrópole, Pop Pedrinho. Aí é valendo, sem Miguel. Cantando, vai! PHG. Queria... É o diferencial do pop, bicho, não tem pra ninguém. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Aí, galera, joga a mãozinha pra cima, joga pro lado e pro outro pra ficar bonito. O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar. Fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você quer me faz feliz e me faz delirar. E você quer ver se eu vou te apaixonar. Cobra da Dada, a marca oficial da família Pop.